te amar. Chego pro jantar e a mesa pra um. Ver você chorar, roupas no sofá, sem motivo algum. Quando eu perguntei pra onde é que eu ia, desacreditei, fui tão fria, nem me ouvia, só dizia vai, e que já não dava mais. Como não, se é separação, de onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem? Hoje eu saí sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem. Não me leve a mal, brigas de casal, como as nossas todo mundo tem. Se é pra te esquecer, como eu vou viver se eu só tenho você e mais ninguém? Não tenho nada além de amor pra te dar, mas trouxe flores se quiser ficar. Quando eu perguntei pra onde é que eu ia, desacreditei, foi tão fria, nem me ouvia, só dizia vai, e que já não dava mais. Como não, se é separação, de onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem? Hoje eu saí sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem. Não me leve a mal, brigas de casal, como as nossas todo mundo tem. Se é pra te esquecer, como eu vou viver se eu só tenho você e mais ninguém? Não tenho nada além de amor pra te dar, mas trouxe flores se quiser ficar. Chuva vem, hoje eu saí sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem. Brigas de casal, como as nossas todo mundo tem. Se é pra te esquecer, como eu vou viver se eu só tenho você e mais ninguém? Não tenho nada além de amor pra te dar, mas trouxe flores se quiser ficar. Se quiser ficar, mas trouxe flores se quiser ficar.